solinho gostoso, essa parada é muito louca. Ela pode fugir na boca, ela pode fugir na boca, ela pode fugir na boca, essa parada é muito louca. Ela pode, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ela pode fugir na boca, ela pode fugir na boca. Morena Produções. É o novo produto de rock, bicho cantando sonhos, né? Bicho de fato, na beira da piscina. Vou ver se vou fazer uma hora, mano. Na beira da piscina. Vou fazer na hora, mano. Na beira da piscina. Na beira da piscina. Na beira da piscina, cê fica de quatro e olha pra mim. Senta, senta, senta pra mim. Senta, senta, senta pra mim. Na beira da piscina, é na hora, vi na hora, mano. Na beira da piscina, na beira da piscina, não para piscina, na beira da piscina, na beira da piscina, na beira da piscina, na beira da piscina, cê fica de quatro e olha pra mim. Uou! Vou fazer mais uma nova pra encerrar, mudando.